pega aquela cueca, retorceu em rabo. Trabo, trabo, sacuda, sacuda. Trabo, trabo, não pare, não pare. Trabo, trabo, sacuda, sacuda. Trabo, pulandito. Para de bailar, para de bailar. Não pare, não pare.